que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h, como eu sempre digo a vocês, vou dizer sempre, 2 horas para você curtir e relembrar os grandes clássicos do rock aqui na RioSulRádio.com. Ok? Semana passada a gente tocou aí o Crocus. Realmente incrível a semelhança vocal dele com esse AC/DC. Então, se eu tivesse tocado esse álbum e falado que é o novo álbum do AC/DC, todo mundo iria acreditar. Aliás, o vocalista do Crocs parece muito com o vocal do primeiro vocalista do AC/DC, que é o Bon Scott, que tem o mesmo timbre do Brian Johnson, que tem o mesmo timbre desse cara. Eu queria ouvir os três cantando juntos. Ia ser um trita. Mesma voz, já imaginou? Rod Stewart é quem? Sting, Rod Stewart. Ah, agora não vou lembrar. Quem? Brian Adams. Não, mas eu acho que o Rod Stewart, a voz dele é bem mais rouca do que as demais. Mais parecido seria Rod Stewart e Joe Cocker, que é uma voz mais rouca. Ia ficar um trio legal, cara. Mas é isso aí. Bom, gente, ó, hoje, últimos álbuns do Rat, cara. Você que é fã do Rat, tá? Que manda um hard rock de primeira, tá? Último álbum lançado em 2010, hein? Tem o Triumph, é um trio canadense também, assim como o Rush. Eles fazem um som muito ótimo, como eu digo aqui. Você vai ouvir o último álbum deles lançado ao vivo em 2003. Não, vocês vão sentir o clima, cara. Tá? Tem só 5 músicas do Triumph. Você vai ver. O Exponesh, que é um country rock misturado com southern rock. Sai uma coisa gostosa, light, que eu tenho certeza que você vai gostar também. É o último álbum do Exponesh, lançado em 2011 agora. E pra fechar, eu deixei pra fechar o Joãozinho Podre, Johnny Rotten, cara. É, o Johnny Rotten, do Sex Pistols. É, eles que foram precursores do punk rock no finalzinho dos anos 70, que foi da que o rock tava no auge, hard rock, heavy metal tava surgindo. Aí surgiram esses malucos londrinos lá, né, que lançaram o punk rock. Eram 3 notinhas só na guitarra e muita porradaria. E vocês vão saber também algumas histórias do Johnny Rotten, Sid Vicious, né, o Sex Pistols, o nome de estudo, né? Pistolas do Sexo. Precisa falar muita coisa mesmo, né? Bom, vamos começar com o Rats, do álbum Infestation, lançado em 2010, um hard rock de primeira. A gente começa com As Good As It, olha só, As Good As It Gets. Vamos nessa. Thank you. station, and you knew it so well. Yeah, I'll give you what you need. I'm gonna take you to hell. Doesn't matter how you feel, just get your stories to tell. Between shame and temptation. Yeah, you give me what I need, and I like it like that. Nothing you do is wrong, nothing you could have said. Welcome to my world, and it's got no beginning. If you could have seen it, you wouldn't believe. Yeah. Bom, você que não conhecia o Rats, meu amigo, tá aí, ó. Tá apresentado, gostou, né? É hard rock de primeira, meu amigo. A última música foi Eat Me Up Alive. Olha só, Don't Let Go, olha, Take a Big Bite, Golden of Eden, Let's Call, Look Out Below, Lost Weekend, As Good As It Gets. Tá? É o Rats. Essa banda é muito boa, cara. Boa, boa mesmo. Fizeram um tremendo sucesso nos anos 80. Aliás, surgiram nos anos 80. É uma banda que surgiu nos anos 80 mesmo. Tá ok? Bom, olha, ainda tem o Triumph, que você vai curtir comigo. Tem Wishbone Ash, tá? E Sex Pistols, meu amigo. A gente vai fechar com Sex Pistols hoje. E eu tô aproveitando pra vocês também. Eu já fiz uma vez só, que é o Ramones. Muita gente me cobra. Ô, Adolfo, você não toca Ramones na rádio, concordo. Toquei uma vez só. As músicas do Ramones são de 2 minutinhos e pouco, cara. Pra você programar um especial do Ramones, por exemplo, são mais de 40 músicas em 2 horas. É coisa pra caramba, mas vale a pena. Tá? Vale a pena. Tá? Você tem um Ramone vivo agora. É uma pena, todos eles morreram de câncer. Impressionante a história do Ramones. Mas bom, a gente vai pro break e na sequência eu volto com o Triumph. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, cara, tio, você vê como é que é, né? Esse negócio de programar as coisas não dá muito certo, não. Eu tinha programado fazer outra coisa pro programa de hoje, mas acabei fazendo uma coisa totalmente diferente. Isso aí acontece 100%, 10 em cada 10 vezes, tá? Eu faço uma programação, por exemplo, na segunda-feira, pra gravar, quando chega na quarta já tem outra. É uma coisa de louco, é como escolher qual filho mais bonito. Você não vai escolher, cara. Então não tem jeito. Mas, olha, a gente tá prometendo aqui, ó. A gente tá falando, vem aí. Então vamos tocar na íntegra o concerto Led Zeppelin Celebration Day, tá? Portanto, a gente vai colocar o Marquinhos vai colocar o anúncio aí na rádio, aí, surradio.com. Você vai saber o dia certinho. E olha, eu te aconselho a não perder, meu amigo. Porque realmente, eu já ouvi muito Led Zeppelin ao vivo. Mas esse tá demais. Tanto que eles estão pensando em sair em turnê. Mas só que o Robert Plant já disse que a voz dele não aguenta turnê, cantar todo dia. Não tem como. O cara tá com mais de 60 anos, cara. Não tem como. É, não tem mais cordas vocais, virou barbantes vocais. Nossa, essa foi horrível, gente. Não vamos pro som, que é a melhor coisa que a gente faz. E essa foi horrível, tá? A gente vai curtir o Triumph, um trio canadense também. Se eu não me engano, é canadense também, como Rush. É incrível a semelhança de sons entre eles, tá? O estilo, tá? É o som, um álbum ao vivo gravado em 2003. Eu não vou conseguir me superar nunca mais, tá? É. Live at US Festival. Barbante vocal, essa tem. De onde eu tirei isso? Live at the US Festival, gravado em 2003. Vocês vão ouvir aqui, ó, 5 sucessos do Triumph. E depois vocês vão tirar suas conclusões, eu tenho certeza. Vocês que ouvem Classic Rocks, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? E o maior sucesso do Triumph é o Wildlife Forces. É com ela que a gente vai começar a sequência. Vamos lá. music for you today, but we're going to do one now for you from the Allied Forces out. Thank you. Olha, cara, eu não vou nem perguntar o que que você achou. E se você curte o Classic Rock, você deve ter gostado, com certeza, cara. É muito 10, cara. Triumph, tá? É um trio que manda esse sonsaço todo aí que você ouviu. Trio, hein? Baixo, guitarra e bateria. Lógico que o baixista deve tocar teclado, assim como o vocalista do Rush. Ele é vocalista, baixista e tecladista, tá? 3 em 1 mesmo. Bom, você ouviu Fight for the Fight, When the Lights Go Down, olha só, World of Fantasy, Never Surrender e Allied Forces, tá? Do Live at US Festival, lançado em 2003 esse álbum aí, tá bom? Mas ó, deve ter coisa, tô pesquisando aqui, eu não achei um álbum recente do Triumph, mas deve ter alguma coisa. Olha, a gente vai pro break na sequência, se você não conhece também, é sempre bom isso, cara, tem muita coisa dessa banda. O Rash, por exemplo, eu não conhecia, cara. Eu não conheci, meu filho que mostrou aqui, ó. Eu sou fã dessa banda, ouvi, gostei. Ok, assim como você não conhece o Luiz Bonés, de repente você vai ouvir pela primeira vez, vai gostar daqui a pouquinho depois do break, tá bom? Pois é, o Classic Rocks. Ainda tô aqui bolado com o que eu falei. Da onde eu tirei aquela história de barbantes vocais, cara? Da onde surgiu isso na minha mente, cara? É de manhã, tô calmo, tô light. Só se for o café que eu tomei. Oi? Hein? Aí, tá vendo? São 3 horas da tarde, cara. E eu tô falando que é de manhã e tá light. Então você já entendeu de onde saiu o barbante, né? É por aí mesmo. É por aí, mas não vai maldar não, hein? É eu e esse verbo. Eu ando juntinho com ele. Bom, é o seguinte, cara, olha. Agora a gente vai curtir uma banda. É mistura de country com southern rock, com folk. Vocês mesmos vão poder tirar suas conclusões. Eu adoro essa banda desde os anos 70 e 80. Então tem até a discografia completa aqui. Mais uma vez agradecer ao Paulinho Hughes, que é meu colaborador também, tá sempre levando material pra mim lá na rádio, na Rádio Resende também, que eu faço programa de rock e também leva. Tá ok? Olha aqui, ó. É o álbum Elegant Silt, lançado em 2011, portanto é bem recente. 2011. Wishbone Ash. Você vai conhecer agora e a gente começa com Reason to Believe. Vamos lá. I was a fool. Some would say I was told when I left you it would take 2 years, but already it's closer to three. You say that the damage is massive to you. Now you're throwing the guilt back at me. Bathe in your love tears. Your love tears. Time is a healer, it cleanses all things. If our love it was meant to be, your heart on the pillow and the clouds is in touch with reality. Bathe in your wildest tears. Your wild tears. Locked in your warm embrace, I felt your fire, but now I can't replace this lost desire. I know you suffer, but I don't wanna see you run and hide away this time. Reignite the lights within your heart, won't let it be denied no more. You can't go it alone, on your own. Take strength to carry on. When it cuts to the bone, I will come and I'll carry you away. You can't go it alone, on your own. It takes two to pull on a wishbone. I make your dreams come true, and the rest will follow through. Reconcile yourself, exercise the demons within your heart this time. Turn around and you will find me waiting when all around has gone. You can't go it alone, on your own. It takes strength to carry on. When it cuts to the bone, I will come. Hold on a wishbone, I think your dreams come true, and the best will follow Down. my head. I'm hungry for my bread. Big issues. Big issues. Took my grievance to the wire today. Politician was a liar today. Gonna get what I desire. Think I'll start a fire. Big issues. Big issues. All that we can, but let's make one thing clear. cara, se eu estivesse aprendendo a tocar guitarra e ouvisse isso, eu desistia. Não, sinceramente, eu desistia. Os caras tocam muito, cara. Que é isso? É o estilo que eu te falei, mistura de Southern Rock com country music, com folk. Você mistura tudo isso da Wishbonest, essa coisa deliciosa que você acabou de ouvir aí. É um site, foi um set aqui maneiríssimo. Bom, você ouviu a Big Issues, Mudslick, olha só, Heavy Weather, Can't Go It Alone, e Warm Tears, e Reason to Believe. Reason to Believe é uma música do Rod Stewart, Reason to Believe. Uma música linda, por sinal. A gente tava falando aqui do time vocal do Rod Stewart, realmente, tá aí, ó. Bom, deixa eu ver aqui, a gente vai pro break rapidinho e a gente volta. A saideira, meu amigo, prepare-se pra saideira, que é Sex Pistols. Já, já a gente volta. Classic Rocks. Até chegamos aí, último set, graças a Deus, tô perdendo a mania de falar bloco. É que já tem um amigo meu dentista querendo patrocinar lá. Mas só que o bloco que eu falo é no horário normal da outra rádio que eu trabalho, na Rádio Resende. Então não tem nada a ver. Agora no programa aqui, se você é dentista e quiser patrocinar, eu falo bloco pro bloco, tá ok? Né, Marquinhos? Sem problema, você pode ficar tranquilo, cara. Olha só, não dá onde eu tiro essas coisas, cara. Não, sinceramente, sábado essa hora, caramba, não é legal, cara. E eu não bebo, hein, gente, na boa. Eu não bebo e tô careta, tô de cara, como diz a galera. Portanto, é natural. E não sei pra que eu tô falando, deve ser pra preparar você pro Sex Pistols. Essa banda surgiu no final dos anos 70, quando surgiu, foi a precursora do punk rock lá na Inglaterra. Quando surgiu Ramones, The Clash, aquelas bandas todas que fizeram tremendo sucesso. E o punk rock, infelizmente, surgiu e desapareceu rapidinho. Mas deixou bandas como essa aqui, o Sex Pistols, que tem o Johnny Rotten, é o Joãozinho Podre. É, Johnny Rotten e o Sid Vicious. Sid Vicious era o baixista. Ele morreu num ritual de sexo e drogas com a namorada. Teve até filme. É, tem um filme que conta essa história. O cara era muito doido, cara. Cheirava, tomava pico, fumava, mandava bola pra dentro e enchia o rabo de cerveja. Não, realmente o cara tava pedindo passagem pra subir, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, ele levou a namorada junto num ritual maluco. Ele, o Johnny Rotten, pra você ter um exemplo, uma ideia mais ou menos da loucura do cara, ele colocava uns saltos daqueles, Luiz 15 não, deve ser Luiz 45 aqui. Altura alto e cantava enrolado em arame farpado, meu amigo. É, não, Lady Gaga, se visse o Johnny Rotten, mal, eu queria ver ela se enrolar no arame farpado. Aí eu queria ver. E ele se enrolou mesmo, dá pra ver, porque ela tava todo machucado. Não, você via a doideira do cara, né? Devia estar tão drogado que não sentia mais dor, né? Bom, e o Sex Pistols, meu amigo, é brincadeira não. Você vai poder conferir comigo aqui o álbum chamado Spunk. É Spunk Zimo. Foi lançado em 1977, mais ou menos no auge do punk rock. E com dois clássicos do Sex Pistols que você vai curtir comigo. Depois eu falo quais são, tá? A gente começa com 17, vamos lá. Like noise. support us an unlimited amount. Too many outlets in and out. We all had to say goodbye. Unlimited. as pistolas do sexo, meu amigo. Sex Pistols. Daí o Johnny Rotten, Sid Vicious. Eu esqueci o nome dos outros malucos. Mas você pode ter certeza que era tudo maluco mesmo, cara. Uns malucos maravilhosos que realmente fizeram... É, marcaram presença na história do rock, cara. Eles praticamente foram os precursores do punk rock que surgiu no final dos anos 70, que deixou muita gente confusa. Era a hora que tava o hard rock, tava fazendo sucesso, o heavy metal tava fazendo sucesso, e eles surgiram com essa onda. Um estilo completamente diferente, 3 acordes na guitarra só, muita porrada, muito ritmo louco, e saiu isso aí, ó. Sex Pistols, você ouviu os Punk Demo de 77, No Future. A galera conhece mais como God Save the Queen, a letra não, preciso, não vou poder traduzir pra vocês, tá? Nem a rainha da Inglaterra deve ter gostado, é lógico. Anarchy in UK, né? É mais conhecido como Nuke, mas a música ficou conhecida como Anarchy in UK, tá? Who Was It? Problems? Just Me, Wanna Be Me? Satellite, Satellite, quer dizer, Feelings ou No Feelings, é o nome da música, Feelings, No Feelings, e 17, do Sex Pistols, tá? A gente tava contando a história dele, dos shows dele aqui, eu acabei lembrando da irreverência do Johnny Rotten, eu acabei lembrando do John Lennon, cara. Pra você que não sabe, os Beatles cantaram, fizeram um show no Palácio de Buckingham, só para o pessoal da realeza e as pessoas convidadas, né? Ou seja, só gente rica, né? Aí, antes do show, eles foram lá para o banheiro do Palácio de Buckingham, fumaram umzinho na boa, todos quatro, amaram, carburaram um legal. Daí deve ser coisa boa, porque os Beatles ninguém ia vender coisa merda, né? Fazer o quê? Fumaram lá do banheiro do Palácio de Buckingham, foram pro palco para fazer lá o... no anfiteatro desde daí, antes do show, John Lennon virou e falou, só o pessoal de baixo, são duas, como é que chama? 2 andares, né? Ué? Aí o pessoal de baixo pode aplaudir, se gostar das músicas, e o pessoal da realeza pode sacudir as joias. Não, ficou marcado no dia seguinte, todo mundo comentou, né? Beatles fumam maconha no banheiro do Palácio de Buckingham, fala isso. Aliás, foi de John Lennon também a famosa frase que os Beatles eram mais conhecidos do que Jesus Cristo. Em 66, que o mundo inteiro caiu de pau em cima dele, tá? Ele não quis dizer que eles eram melhores que Jesus Cristo. Que eles eram mais conhecidos que Jesus Cristo, cara. Ué, eles não quis ofender nem nada, mas deixa quieto também. Não tô aqui pra defender agora, que eu adorava a língua ferina do John Lennon. Brincadeira. De vez em quando, quando eu lembrar aqui, eu vou soltar algumas pérolas dele, porque ele tem algumas, pra dizer. Bom, gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. E, como eu sempre digo pra vocês, sabadão, sabe como é que é? Né? Ainda mais verão, tá quente, você não vai resistir. Se beber, meu amigo, não dirija. Volta de táxi, chama uma galera aí, divide o preço do táxi, racha. Se for pro motel depois com a gatinha também, racha com ela. Ou então paga tudo, ou então pede pra ela pagar. Só não dirija, meu amigo, tá ok? Faça isso por você e pra quem gosta de você. Até semana que vem. Classic Rocks.